2-1-8-0-5, para o tanque 8484, a bordo, autonomia de 2 horas e 37 minutos, só tendo uma vez. Direita Índia Alfa, ponto espera torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-1-2, 1-0-1-2. Então, vovô, boa noite, 05. Direita Índia Alfa, ponto espera torre 2-9-5, ajuste no 0-1-2. Salvador, boa noite. Boa noite, cara. Próximo, pode esperar da onda, já está para a onda. Autorizado 805, alinhado de decolar, vento 1000-05 nós. Autorizado decolar, decolar com 1805. O nível 330. Salve, gente, 82. Salvador, Santos, Arizona, 70, estamos lá dentro, foi. Estou 1-8, 95, Santos, Arizona, 70, boa noite. Salvador, Santos 3170, muito boa noite, boa tarde, trabalho. 63170, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 109. Livre pouso 10, Santos 3170. 805, decolos 36, controle 20-8. 208, boa noite. Salvador, bom dia, gol 1805, decolou, passa 2000 pés, perfil Puka. Gol 1805, contato radar na decolagem, sul para nível 410 na saída Puka, transição de par. Teste, sobe o quadrão na 0 na Puka, transição de par. Gol 1805. 170, solo 39, direito 129, solo. Direito 219. 70, boa noite, segurou, não se escuta. Prolito 70, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette. Solo, gol 1896. Onde, gol 96, informação brava. João Pessoa, copiou 370. Copia. 896, João Pessoa, 370 está autorizado via Peruísk 58 até Recife após direto. Decolou da 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5442, controle 120, decimal 8. Autorizado de jogo 370 via 8, Recife após direto, decola 10, curva esquerda Puca, Caju. Aciona 5442 e o controle no 208, gol no 896. Então 4, chama pronto, gol no 896. No 4, chamará. E a Juliette, portão 01, tá 3170. 01, tá 3170. Retaguarda do R2 da TAM, irá parquear à sua direita no 01. Após a coordenação, está livre, chame táxi, gol no 714. Bom, Zé, bom, coordenação, tá para... 26, decimal 85, alterna 125, decimal 4. 2685, decimal 4, boa noite, 05, boa noite. Boa noite. transmissão foi muito baixa, o Força era 2585. Fechar equipamento, Força era 2585, com gentileza, clareza 2. Agora melhorou. Força era 2585, Brasília, informação Bravo. Para Brasília está autorizado nível 400 via Brasil 17. Decola da pistão no zero após a decolagem de curva à direita na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5445, controle 120, decimal 8. Chame pronto para o táxi, você era 255. Iniciar, chame táxi, bom 714. 994, cujo estacionamento portão 3. 3 está livre, Gol 994, chame táxi. Chama táxi, 994. Aguardar o Gol 714, número 2 de setor, previsão de mais 2 minutos. 94106, Danado Salvador, 2 horas e 20. Direita Índia Alfa, ponte espera torre 118.95, altímetro 1012, bom voo e boa noite, voo 994. Índia Alfa, 295, ponte espera, boa noite. Ordenação, Golo 714, após a liberação retaguarda, bom dia companhia, pode estar livre no 2, chame táxi, Golo 714. Aqui, coordenação, autorizado, Golo 714. Salve 4, autorizado, alinhar e decolar 1-0, vento 080 graus, 5 nós. Alinha e decola 994. Salve 94, decola os 56, controle 1208. Salvador, boa noite, é o Dan 3152, cobre da autorização, Marcelo. Controle, bom dia, o gol no 6, desculpe. Ouro 8, contra o gol 994, contato radar, destino é Maceió, do nível de voo 350, vigilante. 1994, obrigado. Com 2 horas, Salvador. Direita Índia Alfa, ponte espera 218.95, altímetro 1012, bom voo e boa noite, 1714. Índia Alfa, ponte espera 1895, 1012, tenha um bom dia. Atriânsico 2, copia. Na escola. cópia, Maceió. Prossiga. 3152, Maceió, nível 310. Via Upper Whisky 58, até Orago. Após Orago, direto Maceió. Decolada 10, com curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5427, controle 120, decimal 8. Autorizado para Maceió no 310, Via Upper Whisky 58. Após Orago, Maceió. Decolada 10, primeira curva esquerda, saída da Puca, transição Caju. Transponder 5427, controle 6120, decimal 8. Correto, tá 352, chamei pronto, puxa back, acionamento. Camarada, 3, 1, 3, gol no 896, 24, puxa acionamento. Tá livre, gol no 896, chame táxi. Livre, chamar a táxi, 896. 4, vento 1, 0, 0 graus, meia dúzia, mais. E decola 1, 0, gol no 7, 1, 4. Mantenha a posição e chama a torre 198, decimal 95 para ingresso e decolagem, altímetro 1012, bom voo, força aérea 2585. 85, no pátio das autoridades, iniciando, aguardando com a espera, uma posição de 2,5. Boa noite, Portugal, Zero do Flora, onde está o One Information, Bravo, com a frequência de Lisboa. Zero to four, send by T-Clearance. Anyone, zero to four.